Fecheiro 157, capítulo 106. O livro do cirurgião 2. 27 de julho de 1772. Fui chamada da batedeira de manteiga para atender a Rosamund Lindsay, que chegou ao final da tarde com uma grave laceração na mão esquerda, causada por um machado enquanto cingia árvores. O ferimento era extenso, tendo quase decepado o polegar esquerdo. A laceração estendia-se da base do dedo indicador até 5 centímetros acima do processo estiloide do rádio, que foi superficialmente danificado. O ferimento fora feito há aproximadamente 3 dias, tratado com gordura de porco e uma ligadura grosseira. Extensa sepsis aparente, com supuração, e grande inchaço da mão e do antebraço. O polegar enegrecido, gangrena aparente, odor pungente característico, manchas vermelhas subcutâneas aparentes, indicativas de envenenamento do sangue, estendendo-se do local do ferimento até quase à fossa antecubital. A paciente apresenta febre alta, estimada em 40 graus centígrados à mão. Sintomas de desidratação, leve desorientação, taquicardia evidente. À vista da gravidade da condição da paciente, foi recomendada a imediata amputação do membro pela zona do cotovelo. A paciente recusou-se a considerar a sugestão, insistindo que, em vez disso, fosse aplicada uma cataplasma de pombo, consistindo no corpo aberto de um pombo fresco, aplicado no ferimento. O marido da paciente tinha trazido o pombo com o pescoço recentemente torcido. Removi o polegar na base do metacarpo. Liguei os remanescentes da artéria radial, esmagada no ferimento original, e da superficialis volae. Desbridei e drenei o ferimento. Apliquei aproximadamente 15 gramas de pó de penicilina bruta, fonte, casca apodrecida de melão caçaba, lote 23, preparado em 15/4/71, topicamente, seguido de alho cru esmagado, 3 dentes, pomada de berberis e cataplasma de pombo, por insistência do marido, aplicada sobre o curativo. Administrei fluidos pela boca. Mistura de febrífuga de centáurea vermelha, sanguinária e lúpulo. Água ad lib. Injetei a mistura de penicilina líquida, lote 23, 4, dosagem 7 gramas em suspensão em água esterilizada. O estado da paciente deteriorou-se rapidamente, com crescentes sintomas de desorientação e delírio e febre alta. Apareceu-lhe no braço e na parte superior do torso uma extensa urticária. Tentei aliviar a febre com aplicações sucessivas de água fria, em vão. A paciente tornou-se incoerente, pediu-se ao marido permissão para amputar. Permissão negada com o argumento de que a morte parecia iminente e a paciente não iria querer ser enterrada em pedaços. Repetida a aplicação de penicilina. A paciente entrou em coma logo a seguir e faleceu pouco antes do amanhecer. Molhei a pena outra vez, mas depois hesitei, deixando as gotas de tinta escorrer pela ponta afiada. O que mais deveria eu dizer? A disposição profundamente entranhada para a precisão científica lutava com a cautela. Era importante descrever o que acontecera da maneira mais completa possível. Ao mesmo tempo, eu hesitava em colocar por escrito o que poderia vir a ser uma admissão de homicídio culposo. Não foi assassinato. Assegurei a mim mesma, embora o meu sentimento de culpa não fizesse tais distinções. Os sentimentos não são a verdade, murmurei. Do outro lado da sala, Briana ergueu os olhos do pão que estava a fatiar. Mas eu baixei a cabeça sobre o papel e ela regressou à sua conversa à meia voz com Marsali, ao pé da lareira. Ainda era a meio da tarde, mas estava escuro e chuvoso lá fora. Eu tinha acendido uma vela para poder escrever, mas mãos de raparigas dardejavam por cima da mesa escura como traças, pousando aqui e ali entre pratos e travessas. A verdade era que eu não achava que Rosamund Lindsay morrera de septicémia. Eu estava quase certa de que ela tinha morrido de uma reação aguda a uma mistura impura de penicilina, do remédio que eu lhe dei, em resumo. Claro, a verdade também era que o envenenamento do sangue certamente a teria matado, se não lhe fosse administrado qualquer tratamento. A verdade também era que não havia forma de eu saber quais seriam os efeitos da penicilina. Mas essa era a questão, não era? Certificar-se de que outra pessoa pudesse saber. Brinquei com a pena, rodando-a entre o polegar e o indicador. Eu fazia um relato preciso das minhas experiências com penicilina, a manutenção das culturas em meios que iam do pão a mamão mastigado e casca de melão podre, minuciosas descrições do microscópio e identificação bruta dos bolores de penicillium, os efeitos, até aqui, de aplicações muito limitadas. Sim, eu certamente devo incluir uma descrição dos efeitos. A verdadeira questão, entretanto, era: para quem é que eu estava a fazer este minucioso registro? Mordi o lábio pensativa. Se fosse apenas para minha própria referência, seria mais simples. Eu poderia registar apenas os sintomas, momentos e efeitos, sem anotar explicitamente a causa da morte. Afinal, era improvável que eu esquecesse circunstâncias. Mas se este registro devesse algum dia ser útil a alguém, alguém que não tivesse nenhuma noção dos benefícios e riscos de um antibiótico, a tinta secava na pena. Baixei a ponta sobre o papel. Idade 44, escrevi lentamente. Nesta época, os livros de registros médicos, como este, geralmente terminavam com uma piedosa descrição dos últimos momentos do falecido, marcados, presumivelmente, pela resignação cristã por parte do santo, arrependimento por parte do pecador. Nenhuma das duas atitudes tinha assinalado a passagem de Rosamund Lindsay. Olhei para o caixão. No seu suporte, sob a janela molhada pela chuva. A cabana dos Lindsay era muito pequena, nada adequada para um funeral com uma chuva torrencial, onde se esperava um grande número de presenças. O caixão estava aberto, esperando o velório à noite, mas a mortalha de musselina fora puxada sobre o seu rosto. Rosamund fora prostituta em Boston. Depois de engordar e ficar demasiado velha para continuar no seu ramo com algum lucro, viajou para o sul à procura de um marido. Eu não suportava mais um daqueles invernos, confidenciara-me ela, pouco depois da sua chegada a Ridge, nem aqueles pescadores fedorentos. Ela tinha encontrado o refúgio necessário em Kenneth Lindsay, que procurava uma mulher para partilhar o trabalho de uma casa de lavoura. Não foi uma união nascida da atração física. Os dois Lindsay juntos deveriam ter talvez seis dentes bons ou da compatibilidade de génios, mas mesmo assim parecia ser um relacionamento amistoso. Mais chocado do que pesaroso, Kenny fora levado por Jamie para se medicar com whisky, um tratamento um pouco mais eficaz do que o meu próprio. Pelo menos eu não achava que seria letal. Causa imediata da morte, escrevi e fiz novamente uma pausa. Eu duvidava que a reação de Rosamund à morte iminente teria encontrado saída na prece ou na filosofia, mas ela não tivera oportunidade nem para uma nem para a outra. Ela morrera com o rosto azul, congestionado e os olhos esbugalhados, incapaz de falar ou respirar pelos tecidos inchados de sua garganta. A minha própria garganta apertou-se ao recordar-me como se eu estivesse a ser estrangulada. Peguei na chávena de chá de névoa que estava a arrefecer e bebi um gole, sentindo o líquido pungente descer com uma agradável sensação. Não era consolo saber que a septicémia a teria matado mais lentamente. O sufocamento foi mais rápido, mas não muito mais agradável. Bati a ponta da pena delicadamente no mata-borrão, deixando pontinhos de tinta espalhados pelas fibras ásperas do papel, formando uma galáxia de minúsculas estrelas. Quanto àquilo, havia outra possibilidade. Era concebível que a morte se devesse à embolia pulmonar, um coágulo no pulmão. Não seria uma complicação impossível da septicémia, explicaria os sintomas. Era um pensamento otimista, mas no qual eu não acreditava muito. Foi a voz da experiência, tanto como a voz da consciência, que me fez mergulhar a pena e escrever choque anafilático, antes de pensar duas vezes. Seria já conhecida a expressão médica choque anafilático? Eu não a vira em nenhuma das anotações de Rawlings, mas por outro lado eu não as lera todas. No entanto, embora a morte por reação alérgica não fosse desconhecida em nenhuma época, não era comum e podia não ser conhecida pelo nome. Era melhor descrevê-la pormenorizadamente, para quem quer que viesse a ler estas anotações depois. E essa era a dificuldade, é claro. Quem é que iria ler? Achava improvável. Mas e se um estranho lesse estas anotações e tomasse o meu relato por uma confissão de assassinato? Era uma possibilidade longínqua, mas podia acontecer. Eu chegara muito perto de ser executada como bruxa, em parte por causa das minhas atividades de curandeira. Gato escaldado de água fria tem medo, pensei ironicamente. Grande inchaço no membro afetado, escrevi, e ergui a pena, a última palavra a desaparecer à medida que a pena secava. Mergulhei outra vez na tinta e continuei a escrever obstinadamente. Inchaço estendido à parte superior do torso, rosto e pescoço. Pele pálida, marcada por manchas vermelhas. Respiração cada vez mais rápida e superficial. Batimentos cardíacos muito rápidos e fracos, tendendo a ser-se incapaz de os ouvir. Palpitações evidentes, lábios e orelhas cianóticos. Pronunciada exoftálmia. Engoli em seco outra vez ao recordar-me dos olhos de Rosamund, esbugalhados sob as pálpebras, a rodar de um lado para o outro, num estupefacto terror. Nós tínhamos tentado fechá-los quando levámos o corpo e o preparámos para o enterro. Era costume descobrir o rosto do defunto para o velório. Achei imprudente neste caso. Eu não queria olhar para dentro do caixão outra vez, mas fi-lo com um pequeno meneio de cabeça, em sinal de reconhecimento e desculpas. A cabeça de Brienne voltou-se para mim, depois desviou-se de supetão. O cheiro da comida disposta na mesa para o velório enchia o aposento, misturando-se aos cheiros de lenha de carvalho a queimar na lareira e tinta de fel de carvalho, e ao cheiro das tábuas de carvalho recentemente aplainadas para o caixão. Bebi apressadamente outro gole de chá para impedir o vómito. Eu sabia muito bem porque é que a primeira linha do juramento de Hipócrates era: primeiro, não causarás nenhum mal. Era demasiado fácil causar mal a alguém. Que orgulho arrogante era necessário para colocar as mãos em alguém, interferir. Como os corpos eram delicados e complexos, como as intrusões de um médico eram grosseiras. Eu poderia ter procurado refúgio no consultório ou no gabinete para escrever estas anotações. Sabia porque é que não o fizera. A mortalha rústica de musselina brilhava, suave e branca, à luz opaca que entrava pela janela. Apertei com força a pena entre o polegar e o dedo indicador, tentando esquecer o estalo da cartilagem cricoide quando enfiei um canivete na garganta de Rosamund, numa tentativa vã e derradeira de deixar o ar penetrar nos seus pulmões tensos. No entanto, não havia um único médico no exercício da sua profissão, pensei eu, que nunca se deparara com esta situação. Isso já acontecera comigo algumas vezes antes, mesmo num hospital moderno, equipado com todos os aparelhos conhecidos na época para salvar vidas. Algum médico futuro aqui nesta mesma época iria enfrentar o mesmo dilema: tentar um tratamento possivelmente arriscado ou deixar o paciente, que poderia ter sido salvo, morrer. E esse era o meu próprio dilema: avaliar a possibilidade improvável de ser processada por homicídio culposo contra o valor desconhecido dos meus registros para alguém que pudesse procurar conhecimento neles. Quem poderia ser? Limpei a pena pensativa. Ainda havia muito poucas escolas de medicina e essas ficavam na sua maioria na Europa. A maior parte dos médicos adquiria o seu conhecimento como aprendiz e com a experiência. Passei o dedo pelo livro, folheando cegamente as páginas iniciais mantidas pelo proprietário original do livro. Rawlings não frequentara uma escola de medicina, embora, mesmo que tivesse, muitas das suas técnicas ainda seriam chocantes para os meus padrões. A minha boca torceu-se à ideia de alguns dos tratamentos que eu vira descritos naquelas páginas densamente escritas: infusões de mercúrio líquido para curar sífilis, sangria com ventosas para ataques epiléticos, lancetadas e sangrias para todo o tipo de distúrbio, da indigestão à impotência. E mesmo assim, Daniel Rawlings fora um médico. Ao ler os seus registros de casos, eu sentia o seu cuidado com os pacientes, a sua curiosidade em relação aos mistérios do corpo. Movida por um impulso, voltei para as páginas que continham anotações de Rawlings. Talvez eu estivesse apenas a querer adiar para deixar que o meu subconsciente chegasse a uma decisão. Ou talvez eu sentisse a necessidade de comunicar, por mais remota que fosse, com outro médico, alguém como eu. Alguém como eu. Olhei fixamente para a página, na sua caligrafia nítida e pequena, as suas ilustrações cuidadosas, sem ver nenhum dos pormenores. Quem estava ali, como eu? Ninguém. Eu pensara nisso antes, mas apenas vagamente, na forma de um problema reconhecido, mas tão distante que não requeria nenhuma urgência. Na colónia da Carolina do Norte, que eu soubesse, havia apenas um médico formalmente designado: Fentiman. Bufei com desdém e bebi outro gole de chá. Era melhor Murray MacLeod e as suas drogas. Pelo menos a maioria era inofensiva. Continuei a beber o meu chá olhando para Rosamund. A simples verdade era que eu também não iria durar para sempre. Com sorte, ainda teria alguns anitos de vida. Mas mesmo assim, não para sempre. Precisava de encontrar alguém a quem pudesse transmitir os rudimentos do que eu sabia. Uma risadinha contida vinha da mesa. Raparigas sussurravam sobre as travessas de cabeça de chara, as tigelas de chucrute e batatas cozidas. Não, pensei com algum pesar, não a Briana. Ela seria a escolha lógica. Ela conhecia a medicina moderna, pelo menos. Não haveria nenhum predomínio de ignorância ou superstição, nenhuma necessidade de a convencer sobre as virtudes da assépsia, os perigos dos germes. Mas ela não tinha nenhuma inclinação natural, nenhum instinto para a cura. Ela não era melindrosa, nem tinha medo de sangue. Já me ajudara em inúmeros partos e pequenos procedimentos cirúrgicos. E, no entanto, faltava-lhe aquela peculiar combinação de empatia e brutalidade que um médico precisa ter. Ela talvez fosse mais filha de Jamie do que minha, refleti, observando a luz do fogo ondular-lhe no cabelo quando ela se movia. Tinha a coragem dele, a sua imensa ternura, mas era a coragem de um guerreiro, a ternura de uma força que poderia esmagar se quisesse. Eu não conseguira dar-lhe o meu dom, o conhecimento do sangue e dos ossos, os funcionamentos secretos das câmaras do coração. A cabeça de Brianna ergueu-se abruptamente, virando-se para a porta. Marsali, mais lenta, também se virou à escuta. Quase não era audível, através da chuva a cair, mas sabendo que estava lá, eu podia ouvi-la. Uma voz masculina, alta, a cantar. Uma pausa. Em seguida, um leve rumor em resposta que poderia passar por uma trovoada distante, mas não era. Os homens estavam a descer do abrigo na montanha. Kenny Lindsay pedira a Roger para cantar o Caithris por Rosamund, o lamento formal gaélico para os mortos. Ela não era escocesa, dissera Kenny, limpando os olhos turvos das lágrimas. E pela longa noite de vigília, nem mesmo temendo a Deus, mas gostava de música e admirava muito a sua maneira de cantar, Mackenzie. Roger nunca fizeram caithris. Eu sabia que ele jamais ouvira um. Não te preocupes, murmurara Jamie a Roger, pondo-lhe a mão no braço. Tudo o que precisas é de falar alto. Roger inclinara a cabeça em aquiescência e seguira Jamie e Kenneth para beber uísque junto à área de maltagem e aprender o que pudesse sobre a vida de Rosamund para melhor lamentar a sua morte. A cantoria rouca desapareceu. O vento mudara de direção. Era um capricho da tempestade que os tivéssemos ouvido tão cedo. Deviam estar a descer Reeds agora, reunindo os moradores das cabanas mais remotas para prantear a morta e em seguida levá-los em procissão de regresso até à casa para a reunião com cânticos e histórias que se prolongaria pela noite dentro. Bocejei involuntariamente. O meu maxilar estalava ao pensar nisso. Eu não aguentaria até ao fim, pensei consternada. Só tivera algumas horas de sono pela manhã, mas não o suficiente para me sustentar durante todo um velório e funeral gaélicos completos. Os soalhos estariam apinhados de gente pela manhã, todos a cheirar a uísque e a roupas úmidas. Bocejei outra vez, depois pestanejei. Os meus olhos lacrimejavam quando abanei a cabeça para aclarear. Cada osso do meu corpo doía de fadiga Eu só queria era ir para a cama e ficar lá vários dias, imersa nos meus pensamentos. Não notei que Brianna se aproximou de mim por trás. As suas mãos desceram sobre os meus ombros e ela aproximou-se mais, de modo que senti o calor do seu corpo tocar-me. Marsali saíra. Estávamos sozinhas. Ela começou a massajar-me os ombros. Os polegares longos subiam devagar pelos tendões do meu pescoço. Cansada? Perguntou ela. Vou sobreviver, disse eu. Fechei o livro e reclinei-me para trás, relaxando momentaneamente sob o puro alívio do toque das suas mãos. Eu não tinha percebido que estava tão tensa. A enorme sala estava silenciosa e arrumada, pronta para o velório. A senhora Bug cuidava do churrasco. As raparigas tinham acendido um par de velas, uma em cada ponta da mesa, e sombras tremeluziam nas paredes de cal e no silencioso caixão, à medida que as chamas das velas se inclinavam numa corrente de ar repentina. Eu penso que a matei, disse eu de repente, sem absolutamente nenhuma intenção de dizer isto. Foi a penicilina que a matou. Os dedos longos não interromperam os seus movimentos relaxantes. Terá sido? Murmurou ela. A mamã não poderia ter feito nada diferente, pois não? Não. Um pequeno tremor de alívio percorreu o meu corpo, tanto pela franca confissão como pela libertação gradual da dolorosa tensão no pescoço e ombros. Está tudo bem, disse ela suavemente, massageando e esfregando. Ela ia morrer de qualquer forma, não é? É triste, mas a senhora não fez nada de errado e sabe isso. Sei. Para minha surpresa, uma única lágrima escorreu-me pela cara abaixo e caiu sobre a página, franzindo o papel. Pestanejei com força, lutando para reprimir as lágrimas. Não queria perturbar Brianna. Ela não estava perturbada. As suas mãos deixaram os meus ombros e eu ouvi-o arrastar das pernas de um banquinho. Então envolveu-me com os braços. E eu deixei que ela me puxasse para trás, a minha cabeça pousada logo abaixo do seu queixo. Ela ficou simplesmente a agarrar-me ali, deixando que a cadência do seu peito a subir e a descer me acalmasse. Fui jantar à casa do tio Joe uma vez, logo depois dele ter perdido um paciente, disse ela finalmente. Ele falou-me sobre isso. A sério? Fiquei um pouco surpreendida. Não imaginei que Joe conversaria sobre estas coisas com ela. Ele não pretendia fazê-lo, mas eu via que alguma coisa estava a perturbá-lo. Então perguntei. E ele precisava de falar. Eu estava lá. Mais tarde, ele disse que foi quase como se a mamã estivesse lá com ele. Eu não sabia que ele lhe chamava Lady Jane. Sim, disse eu. Disse-me que era por causa da minha maneira de falar. Senti o sopro de uma risada na minha orelha e sorri ligeiramente em resposta. Fechei os olhos e consegui ver o meu amigo a gesticular numa conversa empolgada, o rosto iluminado com o desejo de provocar. Ele disse que quando alguma coisa como aquela acontecia, às vezes. Havia uma espécie de inquérito formal no hospital. Não como um julgamento, isso não, mas uma reunião com os outros médicos para se saber exatamente o que acontecera, o que tinha corrido mal. Ele disse que era uma espécie de confissão, contar aos outros médicos que podiam compreender e que isso ajudava. Ela balançava-se ligeiramente. A embalar-me enquanto se movia, como embalava Jamie, acalmando. É isso que a está a incomodar? Perguntou ela serenamente. Não apenas por Rosamund, mas pelo facto de estar sozinha? por não ter ninguém que a possa realmente perceber. Passou os braços em redor dos meus ombros, as mãos cruzadas, levemente pousadas no meu peito. Mãos jovens, grandes, capazes, a pele fresca e clara, cheirando a pão quente e compota de morango. Levantei uma delas e coloquei a palma quente na minha face. Pelo visto, tenho, disse eu. A mão curvou-se, acariciou-me a face e soltou-se. A mão jovem e grande moveu-se devagar, alisando-me o cabelo por trás da orelha com terna afeição. Vai ficar tudo bem, disse ela. Tudo vai ficar bem. Sim, concordei eu e sorri, apesar das lágrimas que me turvavam os olhos. Eu não podia ensinar Brianna a ser médica, mas evidentemente sem perceber, de certa forma, tinha-a ensinado a ser mãe. Devia ir deitar-se, disse ela, retirando as mãos com relutância. Ainda falta mais de uma hora até eles chegarem aqui. Expirei com um suspiro, sentindo a paz da casa em meu redor. Mesmo que Fraser's Ridge tenha sido um paraíso muito breve para Rosamund Lindsay, tinha sido um verdadeiro lar. Nós sepultá-la-íamos adequadamente e honrá-la-íamos na sua morte. Vou já, disse eu, assoando o nariz. Preciso terminar uma coisa primeiro. Sentei-me muito direita e abri o meu livro. Molhei a pena e comecei a escrever as linhas que deveriam ficar ali para um médico desconhecido que viria depois de mim.